e acredito que vamos vencer e vou-me bater para ganhar. E nem coloco outro cenário que não seja eu ser eleito Presidente da Assembleia Municipal e o Francisco eleito Presidente da Câmara Municipal. Esta é a fé que nos move, esta é a inabalável certeza. Não coloco outro cenário. Se porventura essa não for a decisão dos eleitores, aí eu fico, mas fico mesmo na liberdade do hospital. E estarei cá em todas as Assembleias Municipais a defender os valores e as ideias daqueles que me elegeram. Simples quanto isto. Não parece difícil, não parece um esforço de humano fazê-lo, não faço por obrigação, faço por amor, faço por dedicação, e até vos posso dizer outra coisa, vai ser certamente o cargo público, ou seja, na esfera do Estado, democrático, que eu mais prazer vou ter em desempenhar. Vai ser Presidente da Assembleia Municipal da minha terra. Disse que podem ter essa coisa.